Cyber. Yeah, hey. Hey. DJ. DJ MK. Hey. Eu tô pronto pro combate. Deixa comigo. Vem, eu te mostro quem tem o que mais ninguém tem. Rima boa, enche um armazém. Toda boa ela me quer também. DG no jogo, gira a roleta. MK no beat, mais um hit no planeta. Na viagem vou de tão cometa. Se não vai somar tio, não se intrometa. E eu mantenho a etiqueta. Tênis branco, boné, jaqueta. Em SP, cabeça erguida sem treta. Não devo explicação, essa é a letra. Tô no corre, me chama de atleta. Mas comendo bem, eu não cato de dieta. Tipo vendedor, eu cumpro a minha meta. Já fui muito além da linha reta. Não vou jogar toalha. Não vou deixar falha. Vou ganhar a batalha. Eu tô pronto pro combate. Não vou jogar toalha. Não vou deixar falha. Vou ganhar a batalha. Eu tô pronto pro combate. Eu sou o King Kong. O japonês do Ping Pong. Fazendo história tipo Armstrong. Tá devendo, então se esconde. Eu sei que o rap não é viagem. Construindo um castelo, tô enchendo a laje. Falando uma nova linguagem. Tira foto, faço uma nova imagem. Você tá vendo, o futuro não é miragem. Eu inauguro a nova safra com coragem. Essa é a fase da triagem. A batida é pesada, sem massagem. Se quer rima boa, me contrate. Não perco oportunidade, é só arremate. Eu só quero alguns quilates. Minha aposentadoria eu passo num iate. Não vou jogar toalha. Não vou deixar falha. Vou ganhar a batalha. Eu tô pronto pro combate. Não vou jogar toalha. Não vou deixar falha. Vou ganhar a batalha. Eu tô pronto pro combate. Tô pronto pro combate. Indo pro ringue enquanto os cachorros late. Muito swing, aqui não aceita empate. Quando o bumbo bate, se é pra correr, não se candidate. Tô pronto pro combate. Indo pro ringue enquanto os cachorros late. Muito swing, aqui não aceita empate. Quando o bumbo bate, se é pra correr, não se candidate. Ei! DG especialista, DJ MK na produção. Eu tô pronto pro combate. Vou vencer pro nocaute. Nunca vou jogar toalha. Ei, ei. Essa é a meta, tio. Evoluir, construir, conseguir. Esse é o segredo. Acreditar. Eu tô pronto pro combate. Yeah! Cyber.